Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro. Nossos intérpretes. Os brasileiros adotivos, primeira parte. Todos sabem que o Brasil é um país que devolveu em oportunidades aquilo que seus imigrantes lhe deram em capacidade de trabalho. No violão não teria sido diferente. A sua introdução no país se deu em pequenos surtos de atividade que contaminaram o ambiente pelas décadas seguintes e adquiriram personalidade própria. Jesuítas, bandeirantes, escravos africanos, ciclo do ouro, a chegada da família real portuguesa, as várias levas de imigração, todas elas trouxeram novos instrumentos, novos elementos musicais, novas funções sociais, mas até o violão moderno da virada do século XX, ainda é difícil estimar o que vem de fora e o que é inventado aqui. Já no início do século XX, é possível documentar a contribuição dos imigrantes. Os primeiros luthiers brasileiros vieram da Itália, bem como a família do primeiro concertista da terra, Américo Jacomino Canhoto. O primeiro recital público documentado no Brasil foi em 1904, dado por um cubano chamado Gil Orozco, mas o maior impacto causado por um violonista estrangeiro foi o do paraguaio Agustín Barrios. Podemos admitir Barrios como um brasileiro adotivo? Parcialmente. Ele morou por 6 anos no Brasil, entre 1916 e 22, e depois por mais alguns anos na década de 30. A sua esposa era brasileira e negra. Agustín Barrios nasceu em 1885, vinha de uma família que prezava a cultura e sua formação musical deu-se no ambiente das bandas militares e nas aulas de violão clássico com Gustavo Sosa em Asunción. Como um jovem prodígio, ele passou temporadas de aprendizado no Chile, na Argentina e no Uruguai, onde se consolidou como compositor e como concertista de uma técnica transcendente e de um estilo inimitável. O seu primeiro concerto no Brasil, em 1916, tem um caráter mitológico e a aceitação crítica que encontrou praticamente marca o nascimento do violão de concerto no país. Depois disso, ele adotou o nome de Agustín Barrios Mangoré, Mangoré sendo um guerreiro guarani, e percorreu praticamente todas as regiões brasileiras em centenas de recitais, muitas vezes vestido de índio. Nos anos 30, ele prosseguiu em direção ao norte, tocando nas Antilhas e na América Central, e faleceu em El Salvador em 44. Thank you. Agustín Barrios, Maxixe, tocado pelo autor ao violão numa gravação dos anos 20. Este Maxixe mostra a principal contribuição de Barrios para o violão brasileiro. As suas composições são praticamente um diário. Suas obras adotam um pouco dos ritmos, do estilo, do sotaque de onde ele está e comentam o seu estado emocional. Se ele precisa de uma gavota barroca ou de um choro brasileiro para enriquecer o seu recital, ele os compõe. Esse jeito de escrever peças curtas, a maneira de, foi adotado por inúmeros compositores violonistas da América Latina, e o Brasil não foi exceção, tanto no setor do violão clássico quanto no popular. O formato Barrios está presente desde as composições de Antônio Giacomino nos anos 30 até as de Marco Pereira hoje. De Agustín Barrios, Dom Pérez Freire, um tango tocado pelo autor. Um tango que sublinha com o seu sotaque a transição do tango argentino ao brasileiro. Barrios é hoje um dos compositores mais tocados em todo o mundo e suas obras são um dos pilares do violão romântico. Os detalhes de sua atividade nos anos que passou no Brasil ainda estão muito mal estudados, especialmente a sua atividade como professor, que deve ter sido descontínua. É fácil detectar a influência de sua maneira de tocar no violão brasileiro, mas é bem difícil traçar uma linha que lhe remeta diretamente. Suas gravações são o maior atestado da marca profunda que deixou no nosso violão. Barrios não foi o único paraguaio a contribuir para o cenário brasileiro. Um concertista bastante popular nos anos 50 foi Solon Ayala. Thank you. de César Ayala, a valsa Rosinha, que exibe a bela sonoridade de Solon Ayala. O pai de Solon Ayala também tocava violão e havia sido amigo de Barrios. Ele veio ao Brasil ainda bem jovem, começou a dar concertos nos anos 50, numa época em que concertistas de violão ainda eram uma raridade por aqui. Ele se tornou amigo de Dilermando Reis e foi dos poucos a tocar em suas músicas em concertos de música clássica. Rapidamente ele criou uma grande reputação de concertista e professor, mas casou-se muito cedo e teve 11 filhos. Quando ficou evidente que não era possível sustentar uma família desse tamanho só com violão, ele conseguiu um emprego na Caixa Econômica Federal e, não podendo conciliar os dois trabalhos, gradualmente largou o violão. De Abel Fleury, Estilo Pampeano, tocado por Solon Ayala ao violão. O afastamento forçado do violão fez com que Solon Ayala desmoronasse. Ele foi dominado pela angústia e pela decepção e gradualmente sucumbiu ao alcoolismo. Quando foi transferido pela Caixa para Niterói, então, foi privado até dos encontros de fim de semana com os amigos músicos e definhou. É uma dessas pequenas tragédias que um músico de tanto talento e um dos responsáveis pela criação de uma cultura de violão clássico no Rio tenha falecido amargurado e anônimo. É até um pouco irônico que ele seja lembrado hoje por ter sido professor de violão de Nara Leão. Thank you. de Juan Rodríguez, La Despedida, tocada por Solon Ayala ao violão. Hoje, o intercâmbio musical do Brasil com os países limítrofes ao sul é ridículo. Mas houve uma época em que ao menos os violonistas circulavam mais livremente. Solistas como Abel Carlevaro, Manuel López Ramos, Maria Luísa Anido, Sila Godoy visitavam o Brasil com frequência. Isso durou mais ou menos até os anos 70, quando vários argentinos e uruguaios venceram concursos no Brasil. Um desses argentinos acabou por fixar-se em Porto Alegre, Eduardo Castañeira. Ouvimos de Máximo Diego Pujol, Elegia por la Muerte de un Tangueiro, terceiro movimento, tocado por Eduardo Castañeira. Eduardo Castañeira nasceu em Buenos Aires em 1956, teve uma esplêndida formação desde criança e consolidou-a com uma longa temporada de estudos com Abel Carlevaro. Nos anos 70 e 80, venceu os mais importantes concursos de violão, inclusive os de Caracas, Porto Alegre, o concurso Villa-Lobos no Rio, além de ter sido finalista no concurso de Paris. Em 82, fixou-se em Porto Alegre como catedrático de violão no Liceu Musical Palestrina e tem vivido lá desde então, onde é muito ativo como concertista, tem formado inúmeros alunos com uma rigorosa disciplina técnica que ele sistematizou num livro recém-lançado e que demonstra em suas gravações. Estas, aliás, são feitas usando um violão Castañeira que foi feito por seu pai, Luthier. De Fernando Matos, tocata número 2, tocada por Eduardo Castanheira ao violão. Muito bonito ouvir Eduardo Castanheira com essa técnica totalmente racionalizada, mas tocando de uma forma espontânea, altiva e sem premeditação. Barrios, nos anos 20 aos 40, realizou um sonho de uma Pan-América do violão. Ele viajou como se fosse um cigano e tocou em toda e qualquer cidade do sul da Argentina até o México. Infelizmente, o intercâmbio entre o Brasil e outros países da América Ibérica continua muito abaixo do que deveria ser. Então, é uma feliz coincidência que o costarricense Mário Ulloa tenha acabado por residir em Salvador. Thank you. na interpretação e arranjo de Mário Ulloa, Morena do Mar, de Dorival Caymmi. Mário Ulloa vem de uma família musical e teve toda a sua formação fundamental em San José, na Costa Rica. Mais tarde, ele estudou em Colônia, na Alemanha, com Eliot Fisk e ainda se instruiu em música barroca com Konrad Jung-Hennel. Mário acabou se fixando em Salvador por ter se casado com uma brasileira e mantém uma carreira internacional bem constante. Ele é provavelmente um dos professores mais inspiradores no mundo na atualidade e operou uma verdadeira revolução no ensino superior de violão na Universidade da Bahia. Faça chuva ou faça sol, tenha um compromisso marcado ou não, os alunos de Mário Ulloa se espelham no professor e estudam o dia inteiro com um entusiasmo avassalador. É uma das melhores classes de violão do Brasil e a que tem a mais alta taxa de bolsistas para pós-graduação no exterior. E esse entusiasmo informa também as suas interpretações. Thank you. Dorival Caymmi em arranjo de Mário Ulloa, Lá Vem a Baiana, O Que É Que a Baiana Tem e O Samba da Minha Terra. Ao violão, Mário Ulloa. Não é de se estranhar que a facilidade de Mário Ulloa brilhe de forma mais fulgurante no repertório latino-americano. Um outro grande artista completamente diferente que reside hoje no Brasil por causa de casamento é o escocês Paul Galbraith. Chega a ser até um pouco embaraçoso que um artista tão original e tão fundamentado, com indicações ao Grammy, com uma sólida carreira internacional, seja somente um residente em um país que não se aproveite de sua presença. Thank you. de Edvard Grieg, Sete Canções Folclóricas Norueguesas, Opus 66, arranjadas para o violão e tocadas por Paul Galbraith. Paul Galbraith sempre seguiu sua própria cabeça. Depois de um começo como jovem prodígio, vencendo uma sucessão de prêmios importantíssimos na Inglaterra, ele reformulou sua conduta musical com o pianista grego George Hadjinikos. Ao longo dos anos, ele foi desenvolvendo uma abordagem que procurou extrapolar os limites convencionais do violão. Em busca de uma total flexibilidade de fraseado, ele foi gradualmente levantando a postura do violão e hoje ele toca praticamente na mesma posição de um violoncelista, inclusive com um espigão que fica conectado a uma caixa de ressonância. Não bastasse isso, ele desenvolveu um violão com 8 cordas, contendo uma corda extra grave e uma extra aguda, que expandem a tessitura do instrumento e lhe permite tocar as mais mirabolantes transcrições de Bach, Haydn, Brahms, Debussy, Ravel e até Schoenberg. Tudo isso pode parecer meio excêntrico, mas o fato é que a sua concepção musical é extraordinariamente sólida e coerente, e as suas interpretações exibem um grau incomum de coesão formal. Thank you. de Johann Sebastian Bach, a fuga da sonata para violino BWV 1001, em arranjo para violão de 8 cordas e interpretação de Paul Galbraith. Galbraith é hoje um dos violonistas mais comentados e admirados em todo o mundo, mas raramente se apresenta no Brasil. Praticamente não mantém alunos, mas os poucos que ensina têm também criado um impacto no cenário nacional de violão. Eu não hesito em afirmar que dentro de 50 anos, Paul Galbraith também será citado como uma das forças formativas do violão brasileiro. Nossos agradecimentos a Ivan Pascoito, Eduardo Castanheira, Mário Ulloa e a Paul Galbraith pelas gravações apresentadas no programa de hoje. Se você quiser enviar seus comentários, por favor escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima semana. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.